fazendo aqui de quebrada. Nessas horas cada um com seus problemas. Sempre um barato pra te empurrar pro inferno. Inimigo rouba a alma, no corpo joga os sonhos. Mas aí o que eu tô fazendo aqui de quebrada. Nessas horas cada um com seus problemas. Sempre um barato pra te empurrar pro inferno. Pra ser sincero, no mundão é treta, intriga. Quer passar por cima, eu te mostro a subida. É difícil, sem compromisso. Aqueles que não quer, parceiro, estão perdidos. A mãe que bate até a morte no filho querido. O mano mata o sonho do moleque no Rio. É necessário, eu tenho que orar. Eu vou ficar firmão e tudo vai mudar. Os caras estão aqui, pronto pro revide. Não vai ser o parceiro, o próximo no crime. Vai na fé, eu tenho que ter fé. No dia da angústia, vencei, não sei mané. O diabo na frente põe as armadilhas. As mina, os pratos de farinha. É, da versão, cárcere é o resgate. Quem passou por cima, longe do massacre. Carandiru, outubro de 92. Violência, relatos de quem lá passou. Experiência no crime, fracasso. Olha só os bicos que desce a quebrada. Ha, na fita e alguns depoimentos. Esqueço dos problemas e oro pros parceiros que me puseram de frente com o carrasco. Depois do sofrimento, amargo com o diabo. É preocupante, o sistema não tem dó. Eles ditam as regras, te deixam na pior. É juiz carrasco, desinteressado. A causa do parceiro já faz aniversário. Vai pensando no arrependimento. Quanto dos parceiros hoje estão sofrendo? Na tela, mentiras, promessas, a falta da verdade. Esconde a favela. Meu inimigo rouba a alma, no corpo joga os sonhos. Mas aí, o que eu tô fazendo aqui de quebrada? Nessas horas, cada um com seus problemas. Sempre um barato pra te empurrar pro inferno. Meu inimigo rouba a alma, no corpo joga os sonhos. Mas aí, o que eu tô fazendo aqui de quebrada? Cada um com seus problemas. Sempre um barato pra te empurrar pro inferno. Cada um, assim está escrito. Ninguém vai escapar do tribunal de Cristo. O parceiro é o primeiro suspeito. Olha só o bico que desce no veneno. Pelo malote, o maluco tenta a sorte. Desce pro presídio e chora com o ibope. Cadeia, não é vida pra ninguém. Trocar a liberdade por malote de 100. Nem vem aí, louco. Aí vai vendo o preço do pecado. Te empurra pro inferno, lamentos, problema. Da quebrada por causa da farinha. Muitos perderam a calma, o trauma. A mãe que chora o pecado do filho. O frio, o assassino que separa a mãe do filho. Eu não vou dar pano pro inimigo. Pra ficar de boa, de pó correr perigo. O inimigo rouba a alma, no corpo joga os sonhos. Mas aí, o que eu tô fazendo aqui de quebrada? Nessas horas, cada um com seus problemas.